Cara, fica à vontade aí com o som. Pra mim aqui eu gosto do meu bem, que o pessoal se sentir que precisa de som, pessoal. Só eu prometo que eu não vou gritar. Porque às vezes quando eu olho eu grito, mas quando eu... Tanto. Bom dia, gente. Que bênção a gente estar aqui junto. Com o nosso coração quebrado. Cara, venha pra igreja com o seu coração quebrado. Venha pra igreja com o seu coração quebrado. É esse coração que Deus não existe. Às vezes a gente vem assim, tão endurecido, cara. A gente vem tão seco para um culto, cara. E, cara, sabe, a palavra fala que Deus ele abate o soberbo, cara. Mas assim, entende, não é uma maldade de Deus, cara. Ele te abate só para você poder ficar constrangido de novo. Pra você poder voltar para Ele. Todas as coisas... O intuito delas é nos fazer voltar para Deus. Às vezes a gente quer ir para muitos lugares, cara. A gente quer avançar, a gente quer ir para frente, a gente quer ir para lugares. Mas, na verdade, parece que a gente quer cada vez ir para mais longe de Deus. E quando o que Deus sempre fala para a gente é volta. A nossa vida não é ir para frente, é ir para trás. Nossa vida é voltar para Deus. Ontem à noite cheguei em casa, estava conversando com a minha cunhada. Eu tava falando disso. O evangelho é muito simples. É a gente voltar pro jardim e acabou, cara. Todo o resto é só é só Deus se revelando. É só Deus mostrando essa revelação de novo pra gente. É só a gente voltar. O que Deus precisa são de pessoas que voltam. O que Deus procura são as pessoas que estão voltando. As pessoas que estão voltando pro coração de Deus. As pessoas... Sabe, meu irmão, quando Deus fala sobre nós voltarmos à origem, a questão não são as velhas práticas em si. A questão não é um culto. Cara, a questão são os valores. São os valores. Nós perdemos os valores. Eu estava ouvindo uma ministração esses dias. Acho que era do Luciano Subirá. Ele falava algo muito legal. Não lembro se foi dele. Por exemplo. E ele falava, olha... Ele fala da parábola da dracma perdida. Ele falou, olha... A palavra dracma, ela significa valor... E o dia que ela me percebeu que ela perdeu um valor. Ela perdeu uma dracma, ela perdeu um valor. Cara, ela acendeu um candeeiro. Ela trouxe luz para aquilo. Meu irmão, sabe o que acontece? Quando a gente vê que a gente perde um valor, a gente precisa trazer luz para aquele lugar. A gente precisa voltar para Deus. Fala, cara, Deus, eu estou começando a perder os meus valores, então deixa eu voltar para Ele. É isso. É uma vida de pessoas que estão voltando. É o que Deus está fazendo com a igreja. É o que Deus está fazendo com a gente. É o que Deus está fazendo comigo. Meu irmão, se eu puder falar para você de alguma coisa que está acontecendo comigo, cara, Deus está me tratando muito. Mas é muito, cara, mas é muito. Às vezes parece que a gente fala assim, caramba, Deus, eu vivi uma coisa muito legal esse ano. E, meu irmão, eu vou falar de coisas que estão acontecendo comigo. Porque isso que é uma pregação. Pregação é você falar daquilo que você está vivendo em Deus. É assim. Senão a gente só fica lendo a Bíblia. Eu vou contar o que a luz da palavra está acontecendo na minha vida. E eu lembro que quando começou esse ano, eu falei, pastor, cara, não consegui fazer meu planejamento para esse ano. Não consegui. Todo ano eu faço. Não quer dizer que todo ano eu cumpro. Mas todo ano eu faço. Janeiro tem alguma coisa. Às vezes chega em dezembro e não está igual, está em janeiro. Mas se eu começo com alguma ideia. Eu falei, pastor, cara, estou vazio. Não consigo, não tenho o que pôr no papel. E aí o pastor contou uma experiência dele, que ele viu ao longo do ano passado, ele falou, Sam, eu peguei um papel e comecei a colocar quem eu era naquele papel. E eu falei, legal, é isso que eu vou fazer. E eu fiquei, acho que uns 2 meses, começou com um negócio desse tamanho, assim, e hoje é uma folhinha, assim, ó, meia página. Então, quando eu terminei aquilo, eu falei, cara, legal, tô bem, tô maduro, fiz igual o Pedro, eu falei, então, cara, tô pronto agora tô pronto para 2017, cara, tô com uma clareza. Cara, e daqui a pouco chega Deus e Deus desmorona tudo, cara. Não é assim, ó, eu vou falar, não é que Deus fala assim, ó, tira só, essa linha não ficou boa. Deus falou, não, cara, apaga tudo. Vamos zerar. Cara, Deus, você é muito louco, cara. E eu falei, Deus, mas nessa folha aqui não tá 2 meses. Porque eu escrevi de mim, tem 33 anos aqui nessa folha. Deus falou, não, então vamos começar de novo. E é isso. E posso falar, cara, isso é tratamento. Porque Deus está pegando toda a sua bagagem, às vezes fala assim, cara, toda essa bagagem, joga ela fora. Cara, tudo que você estava pensando, joga isso fora. Vamos começar de novo. Será? Meu irmão, a questão, eu não estou querendo falar dos valores que você tem ou da história que você teve. Eu não estou querendo dizer se ela é boa, se ela é ruim, se ela é desprezível, se ela não é. Cara, isso é uma coisa que você vai entender com Deus. O que eu estou falando aqui, será que nós temos o nosso coração disposto a falar assim, beleza, Deus, eu rasgo a folha aqui, vamos pegar uma folha que estiver em branco e vamos começar a escrever? A questão é se o meu coração e se o seu coração tem essa disponibilidade. E essa é a beleza do tratamento de Deus. Porque ele começa a trazer à tona aquele que nós somos nele. Aquele que é o cara que Deus originou. Porque o dia que Deus criou o pastor Edu, ou melhor, muito antes dele criar o pastor Edu, ele formou um pastor Edu dentro dele. Dentro de Deus já existia um pastor Edu. Dentro do coração de Deus já existia um pastor Edu. E quando ele começa a falar assim, cara, apaga tudo, é porque ele quer trazer esse pastor à tona. Ele quer trazer aquele cara que Deus sonhou antes que ele nascesse. E é isso que Deus está fazendo com a gente. Às vezes a palavra fala para a gente, cara, tem por motivos de grande alegria ao passar por várias provações. E meu irmão, passou para você, eu não consigo ficar feliz, meu irmão. Eu não consigo. Se eu não entender Deus, eu não consigo ficar feliz. Se eu não entender o propósito, eu estava vendo um vídeo da Helena Tanuri essa semana, mandaram, cara, tem uns grupos lá do WhatsApp, os caras mandam um vídeo para a Chuchu. E tinha um dela, e ela falou assim, que ela tinha um emprego muito bom e um dia Deus falou pra ela, olha Helena, pede as contas e vai ser dona de casa. Tô falando pra você, eu quero que você seja dona de casa. Sabe o que ela falou pra Deus? Deus, mas eu não gosto de ser dona de casa. Ele, tá bom, mas eu tô falando, volta a ser. E aí um dia ela tava passando roupa, ela falou assim, Deus, eu não aguento mais essa vida, eu odeio passar roupa. Eu tenho um emprego, ela tinha um emprego top, irmão. Um emprego que ela trabalhava 3 dias por semana, meio período, ganhando bem. Cara, emprego dos sonhos. Dá até pra gente meter um louco, né? Meter um migué pra Deus e falar assim, não, Deus. Né? Meter um louco, né, Jânio? Falar assim, não, Deus, beleza aqui, ó. Eu consigo ser dona de casa e fazer meio período 3 dias por semana, não dá? Só tirar ali a novelinha ali, ó. Já deu tempo. Aí Deus falou, ah, cara, aqui o chefe sou eu. Você sabe como é que é, né, Jânio? Chefe é chefe, né? E aí ele falou, e ela voltou. E ela falou que um dia ela tava passando roupa, falou, Deus, eu não aguento mais passar roupa. Não aguento essa vida. Mas ela começou a entender que ali era o ministério dela. Ela começou a entender o propósito daquilo. Começou a entender Deus falando. Aí Deus começou a trazer coisas à tona ao coração dela. E ela lembrou de um dia que ela tinha uma paquera e era um amigo do irmão dela. E aí o jeito dela de paquerar o cara foi passando a roupa dele. Mulheres, é uma boa dica de paquera. Passa a roupa dos caras. Olha, eu, por exemplo. Olha, tá tudo amarrotada, cara. Nem passei, meu. É. A gente, os homens estão ligados, cara. Quando você acorda, você vê aquela camisa, dá uma preguiça. Você dá uma ajoelhada nela, estica aqui até o joelho. Quando você estica, dá uma disfarçada na amassada e vem que vem. É que, lógico que eu não pus essa no joelho, né, irmão? Assim, isso não dá. Né? E ela estava passando. E ela falou que enquanto ela passava a camisa, ela falou assim para Deus: ah, Deus, me dá um dia um marido para eu poder passar a camisa dele. E Deus falou: volta ali, ó. Volta, cara. Volta. Meu irmão, ser tratado é difícil, cara. A vontade de Deus, provavelmente, muito provavelmente, é aquilo que você não quer. Se você quer uma coisa, provavelmente não é a vontade de Deus, que é a sua vontade. Vou pedir para que você abra a sua Bíblia lá comigo em Hebreus, capítulo 12, versículo 5. Vou abrir aqui minha Bíblia online. Hebreus, capítulo 12, versículos 5 a 7. Ah, cara, fala assim pra gente. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo, que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Cara, quando acontecer uma coisa difícil, você fala assim, cara, isso aqui é Deus me disciplinando. Imaginou se todas as coisas que acontecem com a gente encara dessa forma? Não é que você vai orar e perguntar para Deus, Deus, isso é sonho? Ele fala assim, cara, todas as dificuldades, enxerguem elas como uma disciplina do Senhor. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado pelo seu pai? Sabe o que é o mais legal aqui, meu irmão? Vamos falar um pouquinho de confronto. Sabe o que é o mais legal do confronto, cara? Só é confrontado quem é filho. Ele falou aqui umas 5 vezes. Olha, eu corrijo o pai, corrijo o filho. Filho meu, entenda a correção do seu pai. Filho, filho, filho, não despreze a disciplina do Senhor. Filho, filho, filho. Cara, se você está sendo trocado, se você está sendo tratado, se Deus está tocando você na sua alma, se Deus está tocando você na sua carne, se Deus está tocando você no seu espírito, é porque você é filho de Deus. É porque, meu irmão, só passa perrengue quem é filho, cara. É difícil a gente enxergar a bondade de Deus nesse sentido. Porque pra gente a bondade de Deus é quando Deus abençoa a gente. Bondade de Deus é quando aquilo, quando parece que tá indo tudo bem, que tá dando tudo certo. E Deus